Santo, Jesus é santo, santo é o Senhor. Santo, Jesus é santo, santo é o Senhor. Santo, Jesus é santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores.